Fala, moçada, Mobilidade FM no ar. Neste episódio falaremos sobre um assunto muito interessante, que é a acessibilidade. Qual será o sistema operacional móvel de mais fácil acesso para pessoas com deficiência visual? A gente está acostumado a ter tudo na mão, a ser tudo muito fácil, só olhar lá os iconezinhos bonitinhos e tal, a gente já sabe como fazer. Mas e quem não consegue enxergar? Será que é difícil? Será que é fácil? Será que tem algum sistema operacional melhor para isso? Vamos tentar falar sobre, principalmente sobre Android e iOS. Temos dois convidados especiais aqui. Meu nome é Diego Ducão e meus amigos se apresentem, por favor. Eu sou o Fernando Calabrini, do podcast Papo Acessível. E eu sou o Ricardo Edmelo, também do Papo Acessível. Aqui é o Deco Oliveira e vamos embora, siga essa prática. Bom, meus convidados, Ricardo e Fernando, eu queria que, para começar, já que vocês nunca participaram aqui do podcast com a gente, queria que vocês se apresentassem, falassem de onde vocês são, o que vocês fazem da vida, falassem um pouco sobre a vida de vocês, o que vocês fazem normalmente e tal. Fernando, se puder começar, por favor. Bom, eu sou editor do site baixavisão.com.br, que é voltado para deficientes visuais, né? E podcast do Papo Acessível. E trabalho com consultoria atualmente, consultoria Apple e tecnologia assistiva. É, eu sou o Ricardo de Mello, eu tenho 35 anos, moro aqui em São Paulo. Eu trabalho numa associação que atende deficientes visuais. Entre as minhas atribuições, eu dou aula para deficiente visual, aula de informática, né? Faço adaptação de material, né? De texto, criado e braille. Também sou podcaster do Papa Felipe e tá certo. Aí, vocês, né? Dois são de São Paulo, então? Não, eu esqueci de falar sobre isso. Eu tenho 32 anos, sou de São Paulo, mas estou em Paraná no momento. Certo. Isso. E qual o celular que vocês usam? Qual o sistema operacional que vocês usam? Tanto no celular quanto no desktop, o que vocês gostam? O que é melhor, assim, na sua opinião? Não precisa falar os motivos, que isso a gente vai conversar mais pra frente. Só quero saber o que cada um de vocês usa. Tá, legal. Bom, então, assim, eu uso iPhone, eu uso iOS no smartphone, né? E eu uso notebook com Windows 8 Pro. E o leitor de telas eu uso NVDA. Eu uso, no desktop eu uso Linux, tenho Windows 8 também, né, Windows 7, né? Eu tenho Galaxy Android 2. Qualquer coisa lá. Beleza, então só pra gente entender melhor como é que vocês utilizam, queria saber exatamente qual o nível de deficiência visual que vocês têm, se vocês não enxergam nada, vocês conseguem enxergar, mas muito pouco. Só para a gente entender melhor como é que funciona. É, eu enxergo bem mulher e homem, eu não enxergo nada. Bom, nessa... Que bom, né? Que bom. Você só vê flor, né? É o tipo de visão seletiva, justo, entendeu? Eu posso começar. Retinose pigmentar, que é uma doença que dá na retina, são pigmentos na retina que vão fechando a visão. Então, atualmente, essa doença é degenerativa, e atualmente eu estou com 5% de visão, mais ou menos, que é muito subjetivo, né? Mais ou menos 5% no olho direito, e só percepções luminosas no esquerdo. Então, quer dizer, o esquerdo já foi pro saco, e o direito tá indo pro mesmo caminho. O esquerdo foi pro saco, nossa. É, né? Bom, eu também tenho baixa visão, eu tenho ali aproximadamente 20% do olho esquerdo. Meu problema foi um descolamento de retina, entre outras tranqueiras que vieram junto, né? Então, esse 20% de visão, ele faz com que eu tenha uma boa autonomia, né? Por exemplo, eu não preciso de bengala para poder me locomover. Mas, obviamente, que enxergar 20% ou 5%, como o Fernando falou, você tem uma perda visual bem significativa, né? Então, aí você já é considerado deficiente visual. Tanto que eu e o Fernando somos baixa visão, mas tem muitas pessoas, né, que acham que deficiência visual só é cego, né? Na verdade, não é. Tem, digamos, essa subdivisão. Tem aqueles que são cegos, né, que não enxergam nada, ou só tem pequenas percepções de luz, e tem quem é baixa visão, que na verdade é a maioria. Dentro aí desse contexto aí de deficiência visual, quem tem baixa visão chega a 70%, mais ou menos por essa faixa. Então é um público bem grande, né? É, eu já uso bengala, né? Como o Ricardo falou aí, que ele não, ainda não precisa, mas eu já uso bengala para andar na rua e tal, eu preciso, fiz curso de mobilidade e tal, então eu não tenho essa autonomia. Minha visão não permite isso. Né? E, Fernando, você disse que trabalha com consultoria é. Apple. É, entre as consultorias que eu faço, a maior parte é Apple, né? É, consultoria de tecnologias assistivas, que engloba tudo, né? Engloba aparelhos falantes, tudo que pode ajudar os deficientes visuais. E consultoria Apple, porque hoje em dia tem a melhor acessibilidade aí no mercado, né? Então, especializando nisso. Você acabou de falar que tá falando consultoria e tudo mais, mas quando você trata do celular, qual é a melhor função, que no caso sendo iOS, pode ser, não tem problema, ou Android, qual é a função do celular que mais te ajuda a ter a acessibilidade que você precisa? Bom, não tem uma função específica, né? Ele tem uma habilidade, ele já vem com um leitor que é o VoiceOver, né? Então, da forma que ele é construído, da forma que o iOS é construído, ele facilita a acessibilidade em todo o sistema dele. Então, tudo que é nativo do iPhone, ou do iPad, ou do iPod, tanto faz, não vou falar iPhone, mas vamos falar do iOS em geral, né? Tudo que engloba aplicativos nativos, ele é plenamente acessível. São plenamente acessíveis, né? Agora, e a maioria dos aplicativos que você tem na App Store hoje também são acessíveis por conta da Apple induzir o desenvolvedor a aplicar acessibilidade. Ele não é obrigado, né, mas é uma cultura que a Apple impõe também. Então, assim, não tem uma função específica, mas todo o sistema, por ser bem padronizado, ele tem uma acessibilidade muito boa. Ele te dá acesso a muita, tanto as coisas básicas de um smartphone, tanto as coisas mais avançadas. Se a gente fosse falar de função, a gente poderia dizer que o leitor de tela seria uma função que faz com que a gente consiga usar no caso aí, o iOS. Exato. Né? Para quem é cego, precisa de um leitor de telas, né? Só para contextualizar, o leitor de telas, para quem não conhece, ele vai ler a tela em tempo real. Então, tudo que você está fazendo, né, seja navegando pelos itens, seja ler um e-mail, seja digitar alguma coisa, ele está lendo em tempo real, né? Ele não está pré-gravado ali palavras ou coisas parecidas ou frases. Se você digitar blam, blam, blam, ele vai tentar formar uma palavra e vai ler aquilo, né? Então, para quem é cego, precisa de um leitor de telas. Outra função também que a gente chama de função é ampliar a tela, né? Então, para quem tem baixa, como eu, assim, que tem um bom resíduo visual, é legal ter um zoom, né? Um recurso de zoom que você possa navegar pelos itens lá de uma forma mais ampliada. Ou até mesmo um contraste, né? Tipo, fundo preto, letra branca. Isso, exatamente. Na Apple não é bem um contraste de cores, né? Mas é bem bacana também. Você falou que quando a pessoa desenvolve de forma nativa, se é de forma nativa é mais fácil ter acessibilidade, é isso? Exato. Exato, porque o sistema já é construído para ter acessibilidade. Por exemplo, vamos falar em aplicativo de mensagens, câmera, tudo que vem nativo no iPhone já é construído pensando na acessibilidade. Então, você compra um iPhone, todos os aplicativos que já vem nele são plenamente acessíveis. Então, porque ele já é construído assim. Se você pega um aplicativo fora, que na App Store, por exemplo, e o desenvolvedor, ele se preocupou com essa parte, sim, ele vai ser acessível. Mas se o desenvolvedor deixou essa parte de lado, ou porque o aplicativo não permite, ou porque é baseado, aí você não vai ter acessibilidade. Ou falta de vontade mesmo. Também tem isso, né? Falta de conhecimento, por achar que não vai ser vendido para deficientes visuais. Então, né? Tem muita gente que acha que deficiente visual não tem acesso à tecnologia, né? Porque o pessoal pensa assim, é tudo visual, né? Não vai fazer sentido, é um modo de pensar errôneo, né? Se vocês quiserem, eu até faço uma demonstração, tô com o iPhone na mão aqui. Opa, demorou, ao vivo. Manda bala. Vamos lá. A voz vai estar bem rapidinha, mas aí eu vou mostrar o jeito que eu uso, tá? Então, se você quiser, eu diminuo a velocidade aí. Vamos lá. Voz ativada. Não silenciado. Ok. Então, desbloquear. Vamos desbloquear. Mensagens. Então, aqui são todos os aplicativos nativos, né? Calendário. Fotos. Câmera. Vídeos. Mapas. Tempo. Notas. iTunes. Relógio. iTunes. App Store. Ajustes. App Store. Então vamos entrar aqui na App Store. App Store. Tabulação. Tudo. E-books. Tanto de busca. Tô entendendo nada. Não. Tá difícil. Não, tá difícil, eu tô conseguindo entender. Tipo, App Store, mensagens, esse tipo de coisa. Mas como. Isso. Como exatamente você controla isso? É tipo, qualquer lugar que você aperta, que você encostar da tela, ele muda pro próximo? Como é que funciona? Isso, é. Ele funciona da seguinte forma. É, você pode fazer a varredura na tela, tá? Que a varredura na tela você faz passando, por exemplo, no meu caso, o polegar, da esquerda para a direita, na tela de modo rápido, tá? Ele funcionaria como se fosse um tab. Ele pula certo. De item para item. Se você faz ao contrário, da direita para a esquerda, ele funciona como se fosse um shift tab. Tá? E do modo que você, se você quiser explorar o seu polegar ou qualquer outro dedo, tanto faz, ele vai te dar o feedback de qual aplicativo que você está tocando. Tá? Para você abrir esse aplicativo, são dois toques. Então você pode desbloquear a tela aqui. Eu dei um toque e descobri onde é que desbloqueia. Para eu desbloquear, eu tenho que dar dois toques. Rapidamente. Se eu aqui, ele falou mensagem, dei dois toques para abrir. Para eu abrir o mensagem, dois toques, ele abre. Mensagens. Editar. Botão. Uhum. Certo? Então tem essa maneira de se mexer. É, isso dá uma boa autonomia porque você, no momento que você, qualquer lugar que você toca na tela, ele te dá o feedback para você acessar, você tem que tocar duas vezes. Então te dá uma segurança. Então é uma interface completamente diferente. Você não tem que adivinhar onde está o ícone e apertar. Não. Você não precisa. Se você, eu que tenho um resquíciozinho de visão, eu enxergo o ícone, mas não consigo ler. Então, por exemplo, eu com o meu resquício de visão, eu consigo decorar que o primeiro ícone do lado esquerdo é mensagem. O primeiro ícone do lado direito é a câmera. Eu consigo ir direto ali. Mas se eu não estiver enxergando e não quiser decorar, eu posso fazer a varredura na tela. Foi muito interessante, cara. Muito legal mesmo. É, tanto que... É bem diferente, né? É, tanto que quando você ativa o voiceover, ele avisa, né, que o modo de interagir com o sistema, ele muda, né? Então, não adianta mais dar um toque e pensar que ele vai abrir o aplicativo. Não, ele só simplesmente fala aonde você encostou o dedo. Aí sim você dá dois toques para abrir. Então, ele muda completamente o jeito de se usar. Mas o mais bacana disso tudo, na minha opinião, que é o seguinte... Se você tem um iPhone, você que é vidente, a gente chama as pessoas que enxergam normalmente, né? É, não vai pensando que é ver com religião, não, tá vendo o futuro. Não tô chamando de mãe de Iná, não, é vidente, é outra coisa. É, Malabi, né? Então, se você é um vidente e tem um iPhone, e eu sou um deficiente e tenho um iPhone, nós temos os mesmos acessos. Então, do jeito que você... Claro que o gesto, tá? Muda, né? O gesto que você vai pular de uma página para outra vai ser um gesto com polegar. Eu vou ter que usar três dedos, por exemplo, mas eu tenho o mesmo acesso que um vidente. Então isso não tem limitação, isso é muito bacana. Pô, uma coisa que eu tenho dúvida é que na última Campus Party eu fui numa palestra sobre acessibilidade e o pessoal estava mostrando um aplicativo que eles estavam fazendo para deficientes visuais. E uma coisa que eles mostraram que eu achei muito interessante, queria perguntar para vocês como é que vocês fazem, é que, tipo, dá para ver que para acessar aplicativos, sem problema nenhum, que o sistema operacional já é preparado para isso. Mas e para coisas que... informações que estão sempre na tela? Por exemplo, nível de bateria. Tem alguma forma de acessar isso? Tem sim. Toda a tela dele é acessível. Então, se você pegar, tem a barra de estado em cima, posso até demonstrar aqui. Se eu colocar o dedo bem em cima, eu acesso a barra de estado. Carga da bateria 41%. Carga muito bom. Três barras de Wi-Fi. Excelente. Exatamente. Então, você tem acesso a todas essas informações. Então vocês não ficam para trás em nada. Excelente. Isso é o que a gente chama de acessibilidade, né? Porque, como o Fernando falou, o sistema foi pensado para as pessoas com deficiência. Ele não foi feito uma implementação tá no mercado. Não, ele já foi pensado assim. Então, inclusive foi testado, né, por muitos deficientes visuais. Então, ele já está do jeitinho bacana. Já, a gente não precisa ficar tentando inventar roda, instalando um programa à parte ou nada disso. Como, por exemplo, no caso do Windows, né? Windows, ele vem lá com, entre aspas, leitor de telas, né? Que é uma porcaria, não me fez Jogger. Chamado narrator, que não narra muita coisa, mas é um narrator. Né? É um narrador meio mudo, né? No caso do Windows, você tem que instalar um programa de terceiro, né? E aí, a implementação desse programa de terceiro pode não ser tão boa quanto se a Microsoft fizesse de fato um negócio que funcionasse, né? Então, no caso da mobilidade aí da Apple com a iOS, já foi pensado. Então, isso melhora e deixa ele bem refinado a esse ponto da gente conseguir acessar quase tudo nele. Ricardo, e você que usa Android, como é que a acessibilidade no Android é tão boa quanto do iOS ou deixa um pouco a desejar? Só pra gente ter uma ideia. Eu diria que ela tá no negativo, né? Porque... Nossa senhora! Olha só, hein? É um usuário de Android falando, não sou eu não, hein? Tá certo, se é ruim tem que falar mal. Ó, eu tenho a versão aqui do Android, é 2.3, alguma coisa, 2.4, sei lá que versão que é também. Eu sei que a versão mais atual é 4.1, ela melhorou um pouco em relação à acessibilidade, mas... Você já, já conseguiu testar 4.2, né? Que já tá 2.2 já a versão atual. Eu testei um celular na 4.0, né? Essas mais atuais aí eu não cheguei a testar. Certo. Deu uma melhorada e tal, mas, por exemplo, o meu celular em relação a leitor de telas, ele é um caco, né? Uhum. Porque ele não tem essa facilidade que tem no iOS, de você tocar na tela e ele te dá o retorno do que você tocou. Ele simplesmente entra e fala onde você entrou, tá? Então é como se ele supôsse que você estivesse vendo onde você tocou. Então, no caso, tem que adivinhar onde está o ícone. Exatamente. Você não pergunta, você já enfia o dedo, entendeu? Aí você tem que ficar calculando. Você tem que ficar calculando, sei lá, o ícone está 2 graus à direita, no canto superior, direito, sei lá. Você tem que ficar montando na sua cabeça onde estaria o ícone, né? Em um aplicativo que você não conhece, pior ainda, né? Então, em relação ao iOS, o Android, assim, tá no negativo, assim. Tem gente que indica, não, compra lá um celular com Android, que eu vi que tem um item de acessibilidade lá. Mas é tão tosco, assim, que parece que foi criado o negócio e nenhum deficiente visual testou. Porque se testasse, teria outro tipo de resultado, né? Deixa eu contar um segredo aqui. Eu tenho aqui em casa um Android 4.0, que é da minha esposa, né? Minha esposa é vidente, ela enxerga normal. Então ela usa um Galaxy S2 que já está com Android 4.04. Então, assim, logicamente eu testei a acessibilidade, eu fui mexer e tudo mais. Melhorou um pouco, sim, do 2.3 que o Ricardo tem aí, a acessibilidade realmente melhorou. Só que, assim, coisas básicas que eu estou acostumado a fazer no iOS e tal, eu tenho muita dificuldade no Android, que é mandar uma mensagem, que é atender e desligar uma ligação. São coisas básicas, efetuar uma ligação. Exatamente. Coisas bem básicas, realmente, e aquilo ali ainda te impede de usar. Exatamente. Então, você tem várias coisas. Você tem, assim, aplicativo que você instala, que toma todo o sistema, para você poder ter uma acessibilidade um pouco melhor. Você tem outro aplicativo para fazer tal coisa. É muita coisa, assim, é muito fora de padrão para poder ter uma boa acessibilidade, entendeu? Eu mesmo cheguei a instalar uma série de aplicativos que, em teoria, melhoram a acessibilidade. Então, é um pacotão lá de um monte de APKs lá, e assim, ele cria uma interface diferente para você, de repente, acessar sua lista de contatos. Aí outro programa cria uma interface diferente de e-mails. Então é uma série de gambiarras para ter uma melhora, mas também não é uma melhora que vai fazer você usar com uma facilidade bacana. Só faz melhorias da interface, né, que o Android tem essa facilidade, né, de instalar vários programas que interagem de formas diferentes, com interfaces diferentes. Então, esse pacote de acessibilidade, ele dá uma melhorada nesse sentido, mas nada que vá fazer você realmente falar que aquilo é acessível. Mas o problema do Android é fragmentação, falta de padrão e excesso de personalização por parte tanto da fabricante quanto da operadora. Então, isso realmente é muito ruim. Você tem aparelhos com a mesma versão e o sistema é totalmente diferente. Exatamente. Então, isso é muito prejudicial. Você tem ali, por exemplo, eu participo de uma lista de acessibilidade no Android. Se eu faço uma pergunta lá, olha, como é que eu faço para mudar a voz assim assado? Eu tenho que passar quase que o número de série do aparelho. Nossa. Para os caras poderem descobrir, entendeu? Não basta falar que eu uso o Android 4.0. tem que falar que usa Android 4.0 no Samsung Galaxy S2, que é cor branca, capinha transparente. Cor da cueca vermelha. É, exatamente. É complicado, sabe? Não tem como, não tem uma padronização. Você tem 890 modelos com diferentes sistemas operacionais, desde, sei lá, bolo de cenoura até jujuba. Então, fica complicado, né? Mas isso é ruim também até para quem não tem deficiência, né? Essa fragmentação, ela acaba atrapalhando um pouco, né? Para quem enxerga, eu acho que trabalha mais só para os desenvolvedores. Porque para o usuário final, estando funcionando, eu acho que o nego não vai reclamar muito, não. Ah, é óbvio que se o cara compra um celular com a tela pequena e depois ele tem um celular com a tela grande e usa o mesmo aplicativo, é grande a chance deles serem completamente diferentes, de tipo, o layout ficar quebrado, coisa do tipo, é muito grande. Mas aí é culpa do desenvolvedor, né? O desenvolvedor que fez errado. Malditos desenvolvedores. Malditos desenvolvedores. e falando no desenvolvedor, pelo que eu entendi, então, quando o iOS controla a aplicação, ele muda, inclusive, cores, contrastes, tudo da sua aplicação, não é isso? Exato, você pode... Não, mas assim, essa mudança, essa inversão de cores que tem no iOS, é bom que se diga que não é um alto contraste. É diferente do alto contraste do Windows. O que seria essa diferença? O alto contraste, ele faz com que o fundo fique preto, as letras brancas, mas ele não mexe na imagem. Então, se eu estiver vendo uma foto, por exemplo, essa foto não vai estar invertida. No iOS, é uma inversão de cores. Então, o que for branco vira preto, o que for preto vira branco. Só que você tem acesso a todos os aplicativos que estão na App Store. Então todos eles mudam. Entendi. Não só os nativos. E se você pudesse falar assim, desenvolvedores, façam isso, como é que a gente poderia, como os desenvolvedores poderiam ajudar a ter um aplicativo desenvolvido melhor, assim? É, tipo, o que você sente mais falta? Qual seria a dica para os desenvolvedores para eles fazerem aplicativos mais acessíveis? Olha, cara, a principal coisa que o desenvolvedor às vezes esquece, ele até presta atenção na API de acessibilidade, mas às vezes ele esquece de etiquetar os botões. Então, uma coisa muito comum, você pegar um aplicativo que é acessível, você pega aí, não vou citar nome específico, mas você pega um aplicativo que é acessível, você vê que você consegue acessar ele, porém, os botões não estão etiquetados. Entendi. Então isso é um problema muito recorrente, né? O cara esquece que tem que etiquetar, porque se ele faz o botão como uma imagem, você não tem acesso. Claro. Da mesma forma que você tem que legendar uma imagem na web, na internet, para o deficiente visual ter acesso, você tem que etiquetar um botão também. Porque às vezes eu abro um aplicativo aqui e ele, bom, beleza, eu consegui acesso. Eu passo o voiceover, botão, botão, botão, botão. Nossa, botão, e botão. É uma coisa idiota, né, cara? Uma coisa muito simples de resolver. Exatamente, então já até teve vários aplicativos que eu abri, acessível, mas eu não sei o que tá lá. Botão. Pô, fala aí pra gente, só pra gente saber na edição eu tiro. Só pra gente saber. Na edição bota um barulho esquisito. Ah, tá. Não, tem, por exemplo, tem o Perfect OCR, e você tem alguns botões lá dentro que você não acessa. Vale, que eu já apaguei, né, cara? Você vai apagando. Tem, claro. Tem o Voxer, por exemplo, que tem vários botões que você não acessa. Tem o Viber, que o Viber é acessível, só que na hora de você ver quem te ligou, ele não tem acesso. É botão, botão, botão, botão. Caraca. Não, cara, quem te ligou? 5 botões te ligaram, sabe? Tá certo, perfeito. Me ajudou muito, me ajudou incrivelmente. Exatamente. Tem um recurso que é espetacular. Você precisa de um vidente para te ajudar. Quer, por exemplo, você pode mudar o nome, você pode etiquetar do seu jeito. Só que você precisa descobrir o que quer primeiro para depois etiquetar, né? Entendi. Então, às vezes eu mostro a minha esposa, que botão que é esse aqui? Ela fala, é botão home, tá? Então tá bom, então eu vou lá e home. Só que isso, se eu apagar o aplicativo e instalar de novo, eu já perco essa etiqueta. De novo, né? Exatamente. Mas é legal falar também, né? Porque essa parte de web também tem muitos aplicativos que usam aí HTML5, CSS3, e tem muita gente que não faz a marcação legal do conteúdo, tipo, o cara vai lá, coloca um P e depois no CSS coloca lá um tamanho maior. Você faz a marcação legal, né, do que é título, do que é parágrafo, você consegue navegar de uma forma mais, seja usar no desktop, né? Puxando a sardinha pro mobile, navegar na internet, por exemplo, no iOS, você tem um curso chamado Rotor. recurso rotor para acessibilidade, você escolhe ter que navegar naquela página. Então você faz a marca por links não vistos. Então você vai lá e navega pelos links que você não viu ainda. Você tem como marcar para navegar apenas pelos botões que tem na página. E assim por diante, né? Com todas as tabelas, campo de busca, você pode fazer a marcação do jeito que você quiser. Então isso ajuda, né? Claro que no mobile, na iOS, já é preparado para isso. Agora pergunta se no Android tem isso. Não. Tem nada. Que triste, cara. Ei, muito triste. Android? Vocês usam muito o comando de voz ou vocês preferem essa interface de acessibilidade da mocinha falar onde vocês estão passando o dedo? Tipo, vocês usam ligar para fulano. Vocês gostam disso ou acho que não tem necessidade? Uso sim. Eu uso no iOS, se você ficar segurando o botão home, ele sozinho, aí você pode ligar para ou o nome da pessoa que está no contato, está na sua agenda, ou você pode falar diretamente o número que você quer. E ela faz a ligação também. Isso vale também, isso é o comando de voz, não é a Siri, né? Você pode fazer uma ligação, encerrar uma ligação, fazer alguns comandos. Isso facilita, dá mais agilidade, você não precisa entrar na agenda e tal, né? Então isso já facilita bastante. Eu uso sim. Claro que se a Siri tivesse em português, ajudaria muito mais. É isso que eu ia falar, né? Eu tenho um iPad e assim, a minha interface mesmo é, como eu tenho um bom resíduo visual, eu acabo usando mais ampliação, né? Eu acabo preferindo ampliação e aí, em dados momentos que eu tô com mais dificuldade, né, que a vista vai meio que cansando, aí eu acabo usando a acessibilidade normal, né? Então eu não tenho esse hábito de usar a Siri, não. E como o Fernando falou, o fato dela não estar em português, isso dificulta um pouco. Eu usei ela um pouco em espanhol, né? Só que assim, né, você mandar uma mensagem pra alguém em espanhol é jogo duro, né? É verdade, né? Você manda pro teu amigo, olá, como você é, né? O cara fala, pô, que porra é essa, né? Olá, que detalhe. E, cara, vocês falaram que tem muito problema pra web. Ainda a web não aprendeu a tratar isso, né? Então, na web, o que falta, assim, é uma coisa muito simples que o cara precisava implementar, que é pular pro conteúdo principal. Que assim, quando você entra num site, por exemplo, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, né? UOL, por exemplo. Ali você tem 590 itens de menu. Então o leitor de telas começa ali do lado esquerdo, né, para a direita, de cima para baixo. Então eu tenho que passar por todos os menus possíveis e imagináveis do lado esquerdo para poder chegar no conteúdo do meio. Eita. Só que até eu chegar na metade dos menus, como o UOL ele recarrega a página automaticamente, eu não consigo chegar no meio. Pô, isso é um saco. Caraca, né? Maluco. É um show de bola, cara. Entendeu? Então, assim, seria muito simples ter ali um linkzinho ali de acessibilidade, pular para o conteúdo principal. Papo, acabou. Acabou o problema. Esse link aí que o Fernando tá falando é daquele tipo âncora, né? Que você, isso, na mesma página. Exatamente. Você bota lá no. Tralha, né? Você bota lá no topo, né, ir para conteúdo, tipo, vai ser a primeira coisa do site. E depois você coloca a marcação no conteúdo que ele pula de um lugar para o outro, você não precisa passar por esse monte de links nessa tranqueira. E sites como o UOL, que o Fernando citou, grandes portais que você tem, um monte de boxes, de um monte de coisa, que lá também, para quem tem baixa visão, ou como o Fernando falou, quem está usando o leitor de telas, é um saco, porque é um volume de informação muito grande visual. Acho que até para quem enxerga, fica muito bagunçado. Eu, pelo menos, não gosto, né? Eu me sinto muito incomodado. Acho que essa coisa de tentar ser um pouco mais clean, né? Mais limpo nos portais, tipo o da Globo, assim, eu acho bacana, que é bem limpo. Quanto mais limpo for, melhor é. Então é o seguinte, eu que tenho baixa visão, eu ainda consigo, porque assim, eu uso o NVDA, né? Que é um leitor de telas de código aberto, é open source, e não Visual Desktop Access. Então eu uso ele e ele tem um recurso bacana que é aonde eu aponto o mouse, ele também fala. Então, certo. Assim, eu como tenho um resquício de visão, o que eu faço nesses sites? Eu vou com o mouse no meio da onde eu quero e vou procurando o que eu quero. Então eu não passo por todos esses menus. Não necessariamente eu passo pelos menus. Porém, se tem um site que tem muita imagem e tudo mais, eu prefiro ir pelo teclado. Agora, eu fico imaginando um cego total. E o cara não tem como fazer o recurso do mouse. Ele tem claro. Que ir com o teclado. Se a página tiver esses recursos, apertar o H, apertar o T, para poder ir para onde ele quer, né, tem o recurso de pesquisa e tal, fica mais fácil. Agora, se não, meu amigo, um abraço, né? É, tem um recurso também que é legal falar, que tem o Tab Index, né, para HTML, que é você dizer, você coloca uma marcação dizendo qual é a sequência de tab, né, que o usuário vai utilizar. Então, você pode manipular o jeito que o tab faz, né, porque, em teoria, a cada tab ele vai para o próximo link, por exemplo. Isso. Então, você, usando o Tab Index, você coloca que aquele vai ser o primeiro, depois o segundo vai ser um outro num outro ponto. Aí você vai meio que manipulando o jeito que o usuário vai usar o tab, né, o tab. Pô, isso até... é bom até pra quem enxerga mesmo. Às vezes o cara não gosta muito de usar mouse. A grande parte dos programadores usam bem pouco mouse, então eles gostam de navegar pelo teclado. E esse lance do Tab Index seria bom até pra gente, né? Que eu me incluo nesse grupo que gosta de navegar pelo teclado. Até mesmo o Gmail. Porque o Gmail, ele tem aquelas abas em cima, tem os ícones que se relacionam aos seus e-mails e à esquerda são as tags, né? Cara, pra você chegar no e-mail de fato, com certeza, vai chegar nas 535 aí que você falou. Exatamente, exatamente. Dá até pena você querer adicionar mais tag, porque quanto mais tab você vai ter que depois fazer, pelo amor de Deus. É horrível. É bem complicado, meu. Até você chegar no conteúdo que você quer, você passa por um monte de coisa totalmente desnecessária. Fora que as imagens também, todo mundo que tem site esquece de legendar uma imagem. Isso é muito importante, cara. Tem site que a gente passa que você vê lá pra imagem. É igual o botão, nossa, né? Em vez de botão é imagem. pode estar lá uma loiraça lá, você não tá nem sabendo o que é, né? Você sabe que tem uma imagem, né? Mas o conteúdo exatamente, dela... Exatamente. Mas dependendo da foda da mulher, é melhor falar só a imagem mesmo, cara. Exatamente. Tipo o Dercy Gonçalves, né? Não é não? O problema é ser mulher e ter vírgula ainda, né? É complicado. Mas aí é um ponto legal, assim, pra quem é desenvolvedor e desenvolve sites, né? Essa parte de imagens, ela é muito importante, porque... Você está lendo um texto e lá tem uma imagem que contextualiza o artigo, post, enfim. É legal você colocar uma descrição. Tem a tag alt, né, que é ali que você coloca uma descrição. Dá para você colocar uma descrição que um deficiente visual vai entender seguindo tipo uma regrinha básica, né, que você tem 4 perguntas. Se você tentar responder pelo menos 3 dessas 4 perguntas, você vai ter uma descrição legal. As perguntas são o quê, como, quando e onde, né? Então, se tem uma foto lá X, você coloca o quê? Sei lá, um cara jogando bola. Como? Ele tá vestido de camiseta vermelha, calça azul. Como e onde? Aí você vai colocando essas descrições aí, que aí o leitor de telas, ele não lê imagem, né? Isso ficou claro, né? Agora, essa descrição textual, ele vai ler. E aí quem é deficiente visual consegue ter uma percepção... uma noção do que aquela imagem representa. Ele consegue estar contextualizado naquele artigo também, né? Claro. Eu sei que isso dá um certo trabalho, né? Para quem não trabalha com acessibilidade, a gente não vai ser hipócrita de falar que a pessoa vai perder, entre aspas, um tempo para ficar descrevendo as imagens. Mas que seja uma descrição mínima, né? Pelo menos um cara jogando bola, né? Isso já resolve. Exato. Você não vai ter uma descrição bem contextualizada de como ele tá, se ele tá no campo de futebol, se ele tá na rua, mas pelo menos não passou em branco, um cara jogando bola, ou uma menina num parque de diversão, enfim. O mínimo que seja já ajuda bastante, né, meu? Claro. A dica que eu dou, se você vai construir um site, se você vai começar do zero agora, você seguir as dicas da W3C, que é o que regula a acessibilidade hoje na internet. E são simples de se implementar, na hora que você está construindo, são mais simples ainda, né? E, na verdade, quando eu perguntei da web, é mais por dois motivos. Que hoje em dia tem muitos aplicativos na internet, nos celulares, que se utilizam da interface web, e aí você navega como se fosse um site, um aplicativo que é um sitezinho, na verdade. Sim, é um web app, né? Isso. E também tem muitos aplicativos que são nada mais do que o CSS alterado. Isso. Então, se a pessoa está trabalhando, na verdade, com web, ela tem que ter esses cuidados também quando tem que tratar de acessibilidade, né? É verdade, e hoje a gente tem um HTML5 que tem algumas tags aí, tipo article, o aside, né? Quem desenvolve já deve estar usando. Isso também os leitores estão começando a interpretar esses códigos, então como o Fernando falou lá, é o link de âncora para ir para o conteúdo. Se você já colocou uma tag article, né, para o conteúdo principal, o leitor, já, no caso do NVDA, ele já está reconhecendo essa tag, então você já consegue pular, tem um comando específico no teclado, que a letra D, ele vai alternando entre rodapé, menu lateral, títulos, enfim. Então, isso também facilita, né? Então, a tecnologia vai evoluindo, mesmo que as pessoas não pensem em acessibilidade, meio que acaba ajudando, né? Isso melhora bastante, cara. É legal se manter atualizado, tentar usar tecnologias mais atuais, que isso vai ajudando indiretamente, mesmo que você não pensou naquele momento, eu vou fazer um site acessível para todo mundo, né? Mas você só de você, por exemplo, usar o HTML5 de uma forma legal, você já vai estar melhorando a acessibilidade em muitos pontos. Claro. E só para fazer mais uma reclamação, né? Falando de web, também falando de web app, mobile também, o Flash já morreu, só que esqueceram de enterrar, né? Que isso, cara, é terrível para quem tem deficiência visual. Não tem acessibilidade nenhuma. Essa é mais uma coisa também que deveria ser pensada, né? Porque você não tem acessibilidade. A tecnologia já morreu, mas vocês esqueceram de enterrar, né? Então... se até pra gente que enxerga o Flash é ruim, cara. Eu não consigo imaginar o quanto é ruim pra quem não enxerga. Deve ser um pesadelo, realmente, cara. É muito ruim. Nesse caso, não fala nem botão, não fala nada. Caraca. É tipo YouTube, assim, usando leitor de telas, pra você dar o play ali. Ultimamente tem melhorado um pouco, mas há uns 2 anos atrás era praticamente impossível você dar um play usando um leitor de telas. Porque você chegava lá na parte do vídeo, ele lia todo a URL do código do embedamento do embed, lá. Ele lia tudo aquilo, cara, porque ele não conseguia interpretar. E aí depois ele passava para o próximo item que já estava fora do vídeo. Aí você, cadê o play aqui para eu ver um vídeo? Tanto que muito site de acessibilidade, quando vai colocar um vídeo no post, eles têm um link para você clicar no link para ir para o YouTube, porque lá no YouTube o vídeo já começa a rolar com autoplay, né? Uhum. Isso aí, o aplicativo mobile, por exemplo, para YouTube, isso mata a pau, porque é totalmente acessível. Acaba com o problema. Então eu prefiro mil vezes ir pro mobile do que ficar sofrendo ali na web. No browser, né? Normal. Tem um site que ele deixa o YouTube mais acessível. Acho que é accessibleyoutube.com. Não lembro a URL direito, mas ele faz os botões ficarem mais acessíveis, né? Ele deixa ele com uma carinha mais simples, de modo que quem tem deficiência visual consiga usar mais fácil. Voltando a falar de celular em si, vocês usam muito o celular, no caso GPS e outros tipos de recursos para se locomover pelas ruas no dia a dia ou não é necessário? Você usa muito? Então, eu uso. Tem um aplicativo específico para deficientes visuais, que é o Ariadne GPS. Ele não é bem um GPS, ele é mais um localizador. Então, ele é feito para deficientes visuais, você abre ele e ele te mostra a localização onde você está. Então, sei lá, tô na Avenida Brasil, abri e tal, toco no botão onde estou, e ele fala, ó, você tá na Avenida Brasil, entre os números 2300 e 3000 e alguma coisa, né? Ele te dá uma localização aproximada com um erro de 10 a 30 metros, mais ou menos. Então, então um acerto muito bom. E tem um aplicativo de GPS mesmo, que é o TomTom, que é o TomTom Brasil, que ele é muito acessível. Então, com navegação ali por voz, né, curva a curva, tanto você pode escolher tanto a pé, quanto de carro, quanto de ônibus, do que você quiser, e ele te dá uma precisão, pelo menos até onde eu usei aqui na minha cidade e em São Paulo, uma precisão muito boa. Então, esses dois são, um é específico para deficientes visuais, o outro é geral, né? Uhum. Agora, os mapas que vêm nativos, tem chance, né? Tem acessibilidade, é bom, tal, você consegue acessar porque é nativo, mas o mapa em si já não é lá aquelas coisas, né? A falar nisso, o mapa do iOS melhorou, né? Porque logo que saiu, apareceu com umas bizarrices lá, né? Nenhum leitor de tela já conseguia identificar aquilo lá. Foi acessível, né? Como eu tinha falado antes, que os nativos são acessíveis, porém não era bom de se usar, né? Você em qualquer momento podia cair da ponte, né? Queria mostrar pro. Não, mas agora tem o Google Maps pro iOS, né? Só que, verdade. Só que não é tão bom quanto esse TomTom, no caso. Não, porque o Google Maps ele é bom mais pra você se localizar, no sentido de você querer saber onde é que é e tal, uma localização assim. Eu até não uso o Google Maps no iOS. Uhum. É por o Ariadne, que é específico pra isso, pra me localizar, né? E tem o TomTom, que é pra me levar ao destino. Então, assim, eu não faz muita falta, nem o nativo, nem o Google Maps. É, eu particularmente não uso nenhum GPS, eu quase não saio de... Fico só vendo The Big Bang Theory. Então... E os jogos, cara? Vocês conseguem utilizar os jogos das stores, assim? Vocês conseguem baixar e jogar tranquilo? Tem jogo que também respeita a acessibilidade ou fica bem a desejar já os jogos? Jogos são os audiogames que a gente tem, né? Assim, eu joguei game porque eu tinha uma visão normal antes, até os meus 24, 25 anos, minha visão era normal, né? Então, assim, ele perdeu a visão com 24, viu? Entendeu? chegou nos 24 e eu me decidi, sabe? Então... Ele perdeu o olho, né? O olho cego, né? O botão, né? É o botão. Então, eu jogava muito videogame. Então, o último videogame que eu joguei foi o PlayStation 2. Mas, assim, se você tem os games normais, se você tem os audiogames. Então, por exemplo, meu filho joga Avengers, joga Batman, Spider-Man no celular, no iPod dele, tá bacana. E nesses a gente não tem acesso. Mas nós temos audiogames. Que são, como o nome já diz, né? Em áudio. E a maioria não tem nem gráfico. Então são realmente em áudio. Mas assim, sinceramente, não me atrai. Porque assim, são muito básicos, ou são baseados. Não sei se é porque eu joguei muito videogame. Então você ficou aquilo lá. Eu sei como que é, sabe? Então, assim, pra mim não me atrai. Agora, tem alguns projetos de jogos acessíveis, inclusive. No Papo Acessível, que os caras desenvolveram um jogo acessível, não é um audiogame, é um jogo pra todo mundo, mas que tem acessibilidade, que é pra Xbox. Aí já muda a história, né? Já sabe qual é o nome do jogo? É Herocopter. Herocopter? Herocopter. É um jogo que ele utiliza o Kinect, né? Kinect, então você faz movimentos específicos, né? É um jogo que você... Tá no helicóptero, você tem que resgatar as pessoas. O que interessante é o seguinte, né? É todo o feedback em áudio também. Então você tem todo o feedback que tá acontecendo. Então ele é um jogo acessível. Aí tem também, né? Aparece lá na Terra. Sim. Não tem essa restrição. Ele é pra todo mundo. Feito pra todos, né? Claro que é bom ter audiogames, mas a acessibilidade mesmo é isso. É você poder usar. É a mesma coisa que o vidente usa também. Sabe um jogo bacana? Que é para videntes, que eu joguei muito, mas que tem um feedback auditivo muito bom, é o Street Fighter. E o Mortal Kombat. Você joga até hoje? Jogo. Street Fighter eu jogo, cara. Jogos de luta, de modo geral, eles têm um bom retorno, assim, para acessibilidade, né? Você meio que vai pela audição, né? Pô, que maneiro, cara. Muito legal. Talvez a única coisa que ainda possa pesar no jogo de luta é saber se o cara tá à esquerda ou à direita do oponente, né? Exatamente. Mas o resto aí, eu acho que é tranquilo, né? Sim, mas aí também você tem que dar umas cachorro louco. Tem que dar você atira mais um telado e vai que vai, né? Não, mas no Street Fighter não é tanto problema, que se você der meia lua pra frente, você dá o Hadouken, só que meia lua pra trás e soco, você dá o Shoryuken. Então, de qualquer forma, você vai mandar um golpe. Você não sabe se você tá andando pra frente ou pra trás, mas você vai mandar um golpe, então tranquilo. Não, o Street Fighter acessível é um que tinha as rodoviárias, que você, tipo, dava um Hadouken, ele dava... Vários Hadouken. Esse é o melhor de todos, cara. Aquele modificado lá era da hora. Ah, mas é fácil. É só pegar o Bruce Lee lá, cara, e pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, vai dando pra baixo, pra cima, o cara não tem como fugir, né, meu? Então, vambora, né? Pô, muito interessante. Eu dei uma procurada aqui rápido nesse Herocopter, né? Achei aqui. ele participou da Imagine Cup, né? De um. Imagine Cup eu conheço, né? É, na época eu já trabalhei com o Magic Games há um tempo atrás. Interessante, uma equipe brasileira que fez, né? Pô, é, muito legal mesmo. É o Bruno Kenji da iDevelop, né, desenvolvedora. E o Juliano, que Juliano César, que tá participando também, que o Juliano ele é deficiente visual. Então ele que tá dando toda a assessoria aí nessa coisa de acessibilidade e tudo mais, né? Então a gente entrevistou o Bruno, tanto o Bruno quanto o Juliano. No Papo Acessível, ainda vai sair, não sei quando que esse. Talvez quando esse já tiver saído, talvez já tenha saído o nosso lá. Uhum. E, então, assim, é muito bacana, porque assim, o Bruno, que a gente não tinha pensado em ser acessível o jogo. Mas por conta de conhecer o Juliano, do Juliano trabalhar por lá, acabou que casando as ideias, né? Então, o bacana é isso, é que ele fez um jogo acessível, não é um audiogame, né? Queria saber se vocês têm alguma história engraçada relacionada ao celular e o problema de vocês não conseguirem enxergar perfeitamente. Vocês têm alguma história engraçada pra contar? Ah, sempre tem, né, cara? Esbarrão, trombado, sempre tem, né? Isso aí é... Já passei por folgado, já passei por... Bêbado. Já várias vezes, né? O cara vai chegando pra mim, vai dando a mão e eu passo reto. Não, o cara mais educado. É, exatamente. Mas o legal é que o iOS, o iPhone, ele tem um outro recurso que você escurece a tela, né? Que é a cortina de tela. Uhum. Então toda a tela fica preta, a pessoa que tá enxergando, pra você ter privacidade, né? Uhum, então já aconteceu de eu estar com a tela toda preta, no banco, né, com o telefone meio que na orelha, por causa do barulho, para poder escutar o voice-over, e a pessoa ficar te olhando parecendo que você é louco, né? O que esse cara tá fazendo com o telefone preto, totalmente preto, mexendo nele, né? Tá só engordurando a tela ali. Né? Exatamente, você passa pro biruta. Né? Mas... Não, interessante, pô, mas aí... a bateria deve durar bem mais, né, então... Não tem influência porque ele ativa os pixels pretos, né? Ele não desliga a tela. Ah, é verdade. Então não tem jeito. A tela tá ligada pra conseguir ter o toque, né? Perceber o toque. Eu, assim, não tenho muita história assim, com o celular, mas assim, no meu dia a dia, eu tô sempre usando o celular, né? Eu vou trabalhar com o celular, né? Ouvindo podcast ou música mesmo. E aqui em São Paulo, acho que em muitas cidades do Brasil, tem bilhete especial para quem é pessoa com deficiência, né? Uhum. Então, aqui em São Paulo, você tem que chegar no validador ali, no cobrador, né? Passar o seu bilhete especial e aí o cobrador ele vai olhar para você e vai ver, né, se você tem alguma deficiência, alguma coisa assim, e ele vai meio que conferir a sua foto da carteira com, né, se você realmente é você ali, né? E isso acontece muito comigo, né? Então, a hora que eu encosto o bilhete e mostro pro cobrador, ele fica pensando assim: bom, esse cara não é deficiente físico e ele tá em pé, né? Ele não é auditivo porque ele tá com fone de ouvido ouvindo alguma coisa. Ele não é cego porque não tá com bengala, né? Então só pode ser um farsante, né? Você fala que é um charlatão, pô. Então, isso é direto, cara. O problema da baixa visão específica é que é o cara que acha que enxerga e não enxerga, né? Então, fica, como o Fernando falou, trombando nas coisas. Tipo, você vai no restaurante, eu faço muito isso, né? Pra querer ser simpático, eu falo assim, e aí, tudo certo, mano? Tipo, alguma coisa assim pra pessoa que me serve, mas na maioria das vezes é mulher, né? Então... Nossa! Pô, mas você tinha... A primeira coisa que você falou é que você enxergava mulher e que não enxergava homem. É, pô, Olha o passurado, o restaurante é tudo igual, né? Você não consegue perceber direito. É a mesma roupa, né? O uniforme é o mesmo. Roupa, uniforme, cabelo pra trás. Não, mas eu tenho já passou fome, então, né? Porque já foi o homem de servito, passou fome. Não viu o cara, pô, tem garçom nessa porra aqui, não? Não, mas eu digo que eu tenho uma vantagem, né? Por enxergar menos, eu posso passar a mão, né, cara? Então, opa, desculpa. Essa porra! Não, desculpa que eu só enxergo o contato. Pois tem verdade. Olha só, sua esposa sabe disso? Não, deixa quieto, né? Não deixa ela ouvir o podcast, não. Acessibilidade hoje em dia é muito ligada ao auditivo. Eles jogam tudo, eles hiper informam no auditivo, né? E hoje em dia a gente já tem o tátil, né? Você quando tecla a tecla, ele dá aquela vibradinha, que é aquele... Que é como se fosse o vibracol que tem no celular. Só que talvez eles... Feedback do toque, né? Dá aquela... Isso. Talvez, não sei, tô viajando aqui. Se você tivesse como ter a sensibilidade da vibração em diferentes áreas do celular, várias vibrações, você conseguiria ter uma outra sensibilidade, uma outra informação que não só auditiva. Então, por exemplo, se você tá jogando um joguinho lá, sei lá, o tal Street Fighter, e começa a vibrar do lado direito, significa que você tá do lado direito do oponente, e assim por diante. Ou seja, não só valorizar o som. Poderia vibrar também em relação ao seu oponente, né? Então ele vibra de um jeito diferente enquanto ele está um pouco mais longe. Se ele se aproxima, vibra de outro jeito, assim você vai tendo uma noção. É legal isso. Isso existe. Não em jogo, assim, exatamente, mas existe esse feedback, só que assim, não é tão explorado, né? É muito pouco explorado. Então realmente é bem interessante. É um feedback. Você pode até programar, para deficiente auditivo, você pode programar toques, diferentes toques de vibração no iPhone e tudo mais. Mas seria muito melhor utilizado, como você falou, né? Um jogo, uma coisa assim, seria realmente bacana. Mas eu acho que é difícil de implementar, né? Eu pensando aqui com meus botões, acho que implementar esse tipo de recurso deve dar mais trabalho do que você implementar recursos de voz, né? Bom, então ficamos por aqui, terminamos mais uma Mobilidade FM. Ricardo e Fernando, muito obrigado pela participação. Foi muito bom mesmo, cara. Foi muito interessante. Eu acho que um dos podcasts mais interessantes que a gente já gravou. Gostei muito, vocês são super gente fina e muito mais despojados do que imaginei que fosse. Então foi, cara, foi ótimo, cara. Muito obrigado mesmo. E deixo o espaço aberto aí pra vocês fazerem jabá do blog de vocês, do podcast de vocês. Pô, saibam que o Mobilidade FM sempre estará aberto, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa sobre acessibilidade, entre em contato com a gente, que a gente vai divulgar da melhor forma possível. Então, espaço aberto, falem o que vocês quiserem, se quiser mandar beijo para as esposas, para os filhos, fiquem à vontade. Obrigado, cara. Bom, eu agradeço, cara, foi muito interessante participar aqui, eu sou ouvinte de vocês, gostei bastante do novo nome de vocês aí, Mobilidade FM, achei bem, bem interessante. Escutem lá o Papo Acessível, ele está lá no baixavisão.com.br. E você encontra também lá no iTunes. Se quiser que alguém tiver dúvidas sobre acessibilidade, precisar de alguma consultoria, é só entrar em contato ou pelo Twitter, @baixavisão, ou contato@baixavisão.com.br. E obrigado, cara, obrigado mesmo. Queria agradecer, para mim foi uma oportunidade muito bacana aqui estar falando sobre esse tema extenso, né? O que a gente falou aqui foi só uma pinceladinha de como é nossa vida, né? Em relação à acessibilidade, à mobilidade. Que é uma tranqueira, mas é bem divertida. Meu contato é @oampliador, né, que é um Twitter de um projeto que eu tenho, de um site. E é isso, o prazer foi todo de vocês. Ah, o Diego comentou aí de são mais despojados do que parece. Cara, às vezes a imagem passa, um desse visual, aquele cara quieto, triste, tal, não precisa ser assim, né, cara? Tem uma deficiência que vai deixar o bom humor de lado. O bom humor é em tudo, cara. Então, é igual o gordinho, né? Você já viu algum gordinho triste? Né? Exatamente. Né? Pô, eu sou gordinho e ceguinho, tá bom, né? Pô? Então tem que ficar bem alegre. Deficiente visual é tudo zoeiro também, cara. Eu tenho até um termo que é o deficiota total, né? Que é a mistura de deficiente com idiota. Deficiente com idiota, que tem uns caras também, vou te falar, viu? Que além da deficiência, eles elevam o nível de idiotice a um patamar astronômico. Tá certo. Bom, muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Deco, por gentileza, fala os nossos contatos, nossos novos contatos, agora que a gente mudou de nome de vez. Fala aí pra galera, por favor. Pode encontrar a gente no noar@mobilidade.fm e também o nosso Twitter, Mobilidade FM. Você tem zilhões de formas de entrar em contato com a gente. E, por favor, deixem suas sugestões, comentários, críticas, xingamentos. Tipo, xingamentos direcionados ao Lucão, mas o resto de críticas e elogios ao resto do Vox, cara. E principalmente, galera, facebook.com/mobilidadefm. A gente perdeu nossa página anterior, deu Android, a gente tem que fazer uma nova. Então todos os nossos 10 mil likes foram-se embora, 11 mil que a gente tinha, eu acho. Então a gente tá com, sei lá, 200. Então, por favor, entrem lá. Se você gosta da gente, se você gosta do nosso trabalho, entrem lá e dê aquele curtir que vai ajudar bastante a gente. facebook.com/mobilidadefm. E ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção. Ricardo e Fernando, novamente, muito obrigado. O espaço está sempre aberto para vocês. E valeu, galera, aquele abraço, até a próxima. Valeu, até mais. Só pra eu guardar a voz de vocês e quem é quem, fala de novo, se aprenda de novo pra mim, por favor. Eu sou o Alexandre Ottoni. Então, se é assim, eu sou o David. Então. Peraí, deixa eu meter no mudo aqui, só um pouquinho. Tá, show. Meter no mudo, nossa. É. Meter no mudinho aqui, peraí. O cara já é deficiente visual, velho. Mandei um botão aí pra você. Cuidado, não vai mandar um botão pra mim. Não cuidado, tinha percebido. Cuidado que eu sempre ando com duas bengalas, hein.